Talvez a vida não seja tudo que você deseja, e o mundo só te faz sofrer. É hora de dar meia volta, é hora de entrar pela porta que Deus abriu pra você. Jesus está de braços abertos, Ele está perto. E até te fizeram chorar. É hora de dar só um passo, é hora de abrir os teus braços, deixar Jesus te abraçar. Jesus está de braços abertos, Ele está perto e quer te abraçar. Traumas e vícios são pedras a te machucar. Joga tudo isso fora, dê só um passo e agora deixa Jesus te abraçar. Jesus está.